Desceu um bebê. Esse é o chorar. Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri. Eu sou é muito foda ainda estar aqui. Você devia era me aplaudir. Oh, tchê, Velho Júnior, ao vivo. Agradecer a presença de toda a galera de Salvador, Santo Antônio de Jesus, Nazaré das Palmeiras. Sejam bem-vindos. Você acha que eu tô sendo chato? Guardo esse sentimento aqui. Se você acha que eu tô falando alto, preciso ouvir ela gritar dentro de mim. Eu poderia estar roubando, matando, ligando pra minha ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Esse é o bebê. Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri. Só é muito foda ainda estar aqui. Deixa eu beber, deixa eu chorar. Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri. Só é muito foda ainda estar aqui. Você devia era me aplaudir. Portal do Arrocha. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite, tá bom? Vamos de sucesso novo, música nova pra toda essa galera maravilhosa. Vamos, João! Você acha que eu tô sendo chato? Guardo esse sentimento aqui. Se você acha que eu tô falando alto, preciso ouvir ela gritar dentro de mim. Eu poderia estar roubando, matando, ligando pra minha ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex, mas tô compartilhando mágoa com vocês. Esse é o bebê, deixa eu chorar. Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri. Só é muito foda ainda estar aqui. Deixa eu beber, deixa eu chorar. Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri. Só é muito foda ainda estar aqui. Você devia era me aplaudir. Eu mando um alô aqui aos parceiros dos sites Papagai CDs, Breno CDs Original, Jaca CDs, Marcelo CDs e Ney CDs. Esses são que fogo no trovão.